Pressão Total. Pega, meu animal. Segura o pitbull, o animal. forte que tira o de escopeta. O grave tá no 12, no 14 tá corneta. Chegou pra comandar essa turma pirada. A mordida é certeira e a pegada é rasgada. Aê, DJ Rione, segura a coleira desse monstro. E vem DJ Tarciso, segura que o pitbull tá vivo. DJ Fabiano e DJ Punk, pode pá. O bloco é o bicho, então respeita aí, rapá. Pitbull era tudo o que você queria. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Chegou, te segura. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. A tentação do sucesso. Pitbull. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decidi de uma vez deixar meu coração. E agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado, que vou me esconder. Apaga a luz, apaga a luz. Tem como? Uhul! Quem tem que esquerda, bota que esquerda pro alto. Quem tá com o celular do flash. Pega, meu animal. Alô, Mel! Meninas, meninas! Olha o aquecimento! Senta. Vamos lá, que delícia! Senta, vai! A pretinha tá que tá, tu e ela tá que tá, tu e ela tá que tá, a doidinha pra cá. Ui! E aí,

Pitbull é pressão total. Chegou, te segura, Pitbull. Pode vir que o rock doido vai rolar. Na, na, na. Te puxa novinha e vem logo pra cá. Na, na, na. Se liga que eu vou te passar a visão. Te sai desse liso e fecha com o patrão. Aqui a firma é forte, olha nós no telão. E o DJ manda alô. Pop Live, Croco, Ouro, Búfalo, Príncipe, Rubi. Mauro, Moraes, Punk, KDC e GDC. Vem dançar, curtir o som. Vem dançar com o DJ. Vem dançar, curtir o som. Vem dançar com o DJ. Alô, Harrison Lemos, Banda R15. Tamo junto, Mini Brasil. Amora. Nova, Robbie, Mauro, Moraes, Punk, KDC